Amém, glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Esperança de Israel. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Invencível, reina sobre terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Invencível, reina sobre terra e céus. Salvação pertence ao Senhor,